Isto é um programa sério? Não. Ah. É tudo à Lagardère. No café, olé. É tudo à Lagardère. Cá estamos nós. Muito bom dia no café, olé. Três temas e uma conversa ao sabor do vento. Hoje comigo Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Diogo Batáguas. Olá, bom dia. Bom dia. É de manhã. Tu que não gostas muito de acordar de manhã, fizeste este favor especial à equipa do Espelho Narciso, que faz este programa, o É Tudo à Lagardère. E é assim mesmo. Querem começar com homem na cadeia por infectar parceiros que conheceu no Tinder gay. Portanto, o Correio da Manhã não sabe o que é o Grindr. Né? O que é o Grindr? Eu não sei. Ah, é para os paroleiros. Eu não sou cá desses. Eu não sei nada disso. Eu nem sabia que era esse o nome que dava a essa gente. Não. Era queimá-los todos. O que é que esses paneleiros fazem? Não sei nada de paneleiros. Nada. Este brinco na orelha, não percebo. O que é que isso quer dizer? Ora bem, portanto, cabeleireiro condenado a 10 anos de prisão por ocultar HIV de pessoas com quem mantinha relações. Espera aí. Este gajo foi preso porque infectou. Ah, pensava que ele tinha sido na cadeia não há grinders. São deficientes. Se calhar. Mas é que é verdade. Porque estamos a jogar aqui ao clichê. Mas já era escusado. Não é? Exato. Agora todos os cabeleireiros são gays, querem ver? Portanto, a ideia com que eu fico é com o agora gay. O Correio da Manhã, basicamente. Até tinha aquela namorada muito gira. Que era assim, gatinha. É? Aquela muito mulata e mal dizer. Era mulatita. Era bem boa. O Correio da Manhã deixou de ser um jornal para passar a ser um tradutor. Portanto, o Correio da Manhã o que faz é traduzir artigos do The Sun. Ah, é só isto. É só ou o Daily Mirror também. Acho que é todo o jornal, é que é o The Sun. Portanto, vamos àquele joguinho de eu dou-vos três títulos e vocês escolhem um. Então, mas esse já disseste um, já escolhemos um. Já disse um, pronto. Não, agora vou dizer mais três. Dois. Há mais três. Agora então, vou dizer três. Vocês escolhem um. Não nada sobre isso. Ai, queres que as coisas que há para dizer, não é? Exatamente. Efetou parceiros sexuais com HIV sem lhes revelar que tinha. Se ele revelasse, se calhar não tinha ação, não é? Então, exatamente. Dá para levar a mal. Pois. Os gajos gostam de comer coisas. Surpresa, não é? Os panelês sabem como é que isto é, não é? É o jogo deles. O efeito de surpresa, não é? Isto não há. Comece gajas. Não apanhava sida. Os heterossexuais não têm sida, pá. Não fosse paneleiro. Isto é 1983, nós estamos em 1983. Mas acho que foi concurso. Qual é a probabilidade de alguém não perceber que isto é... É ironia. É humor e... Enorme. É, não é? Tanta probabilidade. Sim, sim, sim. À partida poderá haver gente a ouvir-nos. Portanto, vai dar merda isso. Os gajos são homofóbicos, pá. Sim, sim, sim. Não é a ERC que trata destas coisas, pessoal. É outra coisa. É outra. Ai, esta malta da rookie. Ai. Ora, muito bem. Torna-se prostituta para pagar propinas escolares. Faz normal. Tranquilo. Faz normal. Se é uma terça-feira, siga. Polícia mais sexy do mundo criticada por se mostrar em topless. Ah, qual é o mal? Aconteceu em Portugal com um gajo que fazia, um GNR que fazia... É que fazia vídeos porno. Não, vídeos porno com a namorada. Vergonha ele ter de fazer isso. Com o ordenado da polícia não lhe chega, pá. Envergonhem-se. Ao menos isto no governo não mete mão. Era vir esporte, não era paneleiro, atenção, com gajas. Exatamente. Há homem. Não há cá, como diz Geria, como é que é? Não há cá? Paneleiragem? Não, como tu. Não, tem um D. Pandeleiragem. Pandeleiragem. Isso. Abraço cá mais. A língua portuguesa inspira-se muito no francês. Muito. Portanto, temos outra. Homem mata a namorada e atira partes do corpo ao rio. Normal. Mas só notícias normais. Normal, não sei. O Correio da Manhã, na parte dos insólitos, anda muito fraco. Então vamos a mais, a um rol de mais três. Tens mais? Tem mais. Isto não acaba. Mãe dá à luz duas gêmeas e morre uma hora depois. Pá, eu não sei isto. Mas que é isso, pá? Isto é só triste, não é? Isto é só triste. Isto não é insólito, é triste. Estamos a rir deste momento bem triste. Não, Geria, porquê é que estás a rir? Opa, é só mais uma notícia. Foi por causa da expressão dar à luz, não é? Foi. Não. Ok, olha. Isso é só triste. Mas ela morreu de quê? Não resistiu a um aneurisma cerebral. Ah, pois, aquilo foi fazer força com a merda. Pois, isto pronto, isto logo é normal. Isto não é insólito. Isto foi um aneurisma. Se ela saísse ao mesmo tempo. A culpa é do médico, deveria ter insistido na cesariana. Sim. Ok. E ela queria, se calhar. Eu acredito que sim. Vamos a uma que não é do The Sun. A portuguesa que leiloa virgindade garante noite de sexo espetacular. Como é que começou? Como pode é que garantir? Frase, pode levar uma amiga. Exatamente. Ela diz que leiloa a virgindade, não diz que o sexo é incrível com ela. Ah, exatamente. Portanto. Mas tem o nome da gaja? Ah, deixa-me ver. Michael Afonso. Ó, Gerias, já estás a tirar o caderno porquê? Explica-me lá. Ora, muito bem. Manda-me isso para a pena. Temos fotos que vocês podem confirmar. É virgem de onde? Os nossos ouvintes não conseguem confirmar. Isso não é virgem. Ah, mas ela não mostra a cara. Galera, tu achas que é virgem porquê? Ok. Ora, então, depois de ter anunciado. Não sabes como é que é a cabeça? Pois, que colocou a virgindade à venda no site. Ah, ok, aqui é que vais apontar. Pure Models Club. Pure? Pure, que são, são puras. Models Club. São okay. A portuguesa de 21 anos, cuja identidade não foi revelada, espera receber 1 milhão de euros. Ah, pronto. É se calhar paramos por aqui. É Diana Cudmelancy. Não, essa é a virgem, como toda a gente sabe, não é? Se calhar. Pronto, paramos aqui, 1 milhão de euros, acho que é um bom momento para fazer uma vaquinha. Sim. E juntar dinheiro também. Quem é que paga para ter mau sexo? Digo eu, se calhar ela é fenomenal, não é? Pode ser uma sobredotada, não é? Sim, mas aquela primeira vez é muito xoxa, não é? Não sei, conta-nos, Rafael, como é que foi? Elas agarram-se. Normalmente, muito, a primeira vez é xoxa. Sim. Ficam agarradas, ah, já acabou. Então. Sim, sim, não me ligues amanhã. Ah, mas deixa, senta-te aqui só um bocadinho, vamos ficar abraçados. Ah, não bebes um pinho de leite, nem nada, não. Isto é tudo mentira, elas é que vazam hoje em dia. Deixam os rapazes sozinhos a ansiar por um antigamente bocadinho. Antigamente é carinho. Que era, não é? No meu tempo. No meu tempo, não havia cá pandeleiragem e as gajas faziam o que a gente mandava. E davam valor ao homem que tinham, pá. Agora é isto. Não se queixavam das mãos gratadas, pá. Pois agora temos que as fatiar e mandar ao rio. Com certeza. Batáguas, qual é que foi a maior loucura, e que podes contar na rádio, que já fizeste bêbado? Pensei que fosse dizer por amor. Bêbado. É para aquilo que se for. Assim uma rápida, assim uma rápida. E agora não estou a ler. Pronto, não interessa. Posso ler? Tinhas que me perguntar isso há bocado. Há bocado, não é? Portanto, turista bêbado, o que é que ele vai fazer? Escala montanha nos Alpes. Assim, tal. Vamos embora. Homem de 30 anos queria voltar para o hotel. Foi o caminho mais curto. É a mesma coisa que tu queres ir lá para baixo para o Vila Galé e estás no topo da Serra da Estrela. É? Apareci aqui, olha, escalei isto. Queria voltar para o hotel e apareci aqui na Serra da Estrela. Andei. Estás a mudar o hotel de sítio. Só que o gajo bêbado não tem a noção de quanto é que anda. Não está orientado. Né? Exatamente. E pronto, cá estamos. Foi tudo à Lagardère. Com o Diogo Batáguas, obrigado, Diogo, por teres participado neste episódio e obrigado também, agora vou fazer de propósito, Marco Paulete, por teres vindo, e Carlos Geria, foi um prazer. Pessoal da manhã, do Café Olé, fiquem muito bem, adeus, até para a semana.